nem por nesta vida que ensina a desfrer do amor. Vindo tudo está, tudo se acabou. Consegui me esquecer o que já sofri por ti, amor. Pois por causa do amor, meu bem, jamais hei de chorar. Odete Amaral de Ciro Monteiro sorrindo, Carmen Miranda de Luiz Pandeiro e Vicente Paiva disseram que eu voltei americanizada. Na sequência tem Orlando Silva e Silvio Caldas juntos. Onde é que está a cabrazinha que me fez chorar? Só quero ver a cabrazinha que me fez chorar. Helena deu fora e guardazinha que vai ter. Onde é que está? Onde é que está? A cabrazinha que me fez chorar. Só quero ver a cabrazinha que me fez sofrer. Não quero saber da aurora. A Helena deu fora e guardazinha que vai ter. A Helena era malvada, me deixou de madrugada. A aurora deu fora, desprezou o meu amor, mas a rosinha eu encontrei, enfim, eu vou voltar, vai ser pra mim. Onde é que está? Onde é que está a tal rosinha que me fez chorar? Só quero ver a tal rosinha que me fez sofrer. Eu não quero saber da aurora, a Helena deu o fora e com a rosinha que vai ter. Onde é que está? Onde é que está a cantazinha que me fez chorar? Só quero ver a cantazinha que me fez sofrer. Não quero saber da aurora, a Helena deu fora e guardazinha que vai ter. A Helena era malvada, me deixou de madrugada. A aurora deu fora, desprezou o meu amor. Mas a rosinha eu encontrei, enfim, eu vou voltar, vai ser pra mim. Era malvada, me deixou de madrugada. Agora deu fora, desprezou o meu amor. Mas a rosinha eu encontrei, enfim, eu vou voltar. Vai ser pra mim, vai ser pra mim. Onde é que está a cabrazinha que me fez chorar? Só quero ver a cabrazinha que me fez sofrer. Não quero saber da aurora. A Helena deu um corinho, a rosinha que vai ter. Gozei a mocidade. Se me lembro dela, me dá saudade. Por ela vivo aos trancos e barrancos. Respeite ao menos meus cabelos brancos. Ninguém viveu uma vida que eu vivi. Sofreu na vida o que eu sofri. As lágrimas sentiram, os meus sorrisos brancos. Refletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos. Agora em homenagem ao meu fim, não parem dessa mulher perto de mim. Se me lembro dela, me dá saudade. Por ela vivo aos trancos e vagando. Respeite ao menos meus cabelos brancos. Ninguém viveu a vida que eu vivi. Ninguém sofreu na vida que eu sofri. As lágrimas sentidas dos meus sonhos brancos refletem sorrentinha dos meus cabelos brancos. Agora em homenagem ao meu fim, não parem dessa mulher perto de mim. Samba, não quer mexer com as cadeiras, rasgou a fantasia e bota a bandeira. Não quer saber comer a minha avó. Isto é o fim do nosso grande amor. Está tudo acabado entre nós aqui, dor. Está tudo acabado entre nós. Quebrou meu cavaquinho, quebrou, quebrou no meu pandeiro, furou Dupla Verde Amarelo, de Roberto Martins e Jorge de Castro, Quebrou Meu Cavaquinho. Quatro Ases e um Coringa, de Erivelto Martins e Marino Pinto, Cabelos Brancos. Orlando Silva e Silvio Caldas, de Éber de Boscoli e Mário Martins, Rosinha. Agora vamos ouvir Linda Batista. Tristeza nesta manhã muito fria. Houve algo de anormal, sua voz é pessoal, não ouvi dizer bom dia. Seu travesseiro vazio provocou-me um arrepio. Levantei-me sem demora e a ausência dos teus pertences me disse não te convences. Paciência, ele foi embora. Nem sequer apartamento deixaste um eco alento da tua voz. Eu concluí no repente que o amor é simplesmente o ridículo da vida. No recurso derradeiro, corri até o banheiro pra te encontrar. Tipo querosene, indiferente dormia por ser o palácio da Rosa Maria. Rosa Maria dormia, cansada do samba da noite passada, e não lhe importava ser dia. Da noite no morro foi tão festejada, Maria pisou sobre a terra morena, sambou com cadência no meio da escola. A última assim que saía da lua de noite nos sabores nova, e seus venenos de amor. O beijo de bronze dos homens de cor, que agora esquecida, malvada dormia, trazendo um sorriso nos olhos em flor. Odete Amaral, de Laurindo de Almeida e Dias da Cruz, Casa Sem Número. Linda Batista, de Erivelto Martins e Aldo Cabral, Bom Dia. Na sequência, Araci Cortes. Causas pena para fazer, tu não te veste remorso, queres se esconder, mas a culpa te condena. Quero me esquecer da ingratidão, mas eu não posso. Vai mesmo que a mim não causas pena para fazer, tu

quase um tijolo na testa. Esta mulher é ladina, toma dinheiro, é até chantagista. Arrancou-me três dentes de platina e foi logo vender no dentista. Ouvimos Noel Rosa, composição dele, Mulher Indigesta. Mário Reis, de Heitor dos Prazeres, Vai Mesmo. Araci Cortes, de Ismael Silva e Milton Campos, Quero Sossego. E agora no gramofone, Bando da Lua. Maria tem, é boa, como é que Maria vive? À toa, com quem é que Maria vive? Comigo, onde é que Maria mora? Não digo e não digo e não digo, porque tenho certeza, certeza, porque sou escolado. Mulher é negócio de lado, amigo é melhor separado. Que vantagem Maria diz que tem? É boa, como é que Maria vive? À toa, com quem é que Maria vive? Comigo, diz onde ela mora, se você é meu amigo. Não digo e não digo, porque tenho certeza. De que certeza? Porque a minha Maria ratatarata, não vai com a cara do homem. E tem a falinha macia. Vantagem Maria tem, é muito boa. Como é que Maria vive? À toa, à toa. Com quem é que Maria vive? Vive comigo, vive comigo. Onde é que ela mora? Onde mora não lhe digo. Onde mora não lhe digo. Onde mora não lhe digo. Tira do pescoço lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha. Com chapéu do lado, veste prata, na polícia quero que escape, fazendo samba, canção. Já que tem papel e lápis, arranja um amor e um violão. Palavra terrorista que só serve pra tirar todo o valor do sambista. Propondo ao povo civilizado não se chamar de malandro e se desapar contar. Deixa de arrastar o teu tamanho.